Todo mundo sabe quem é você. Todo mundo sabe quem é ela, a dona da boca mais gostosa que eu beijei. Arrepiei só de lembrar do que ela fez comigo da última vez. A gente fez amor até as quatro. Quando acordei ela já tinha vazado. Não teve beijo, só deixou recado. Café na cama é coisa do passado. Ela é princesa favelada, ela é bagaceira, mas também é delicada. Dominou meu mundo dando só uma sentada, tada, tada, aquela sentada. Ela é princesa favelada, eu apaixonado e ela tá desapegada. Eu quero um romance, ela só uma sentada, tada, tada, aquela sentada. O novo som tá diferente hoje. Mais gostosa que eu beijei. Arrepiei só de lembrar do que ela fez comigo da última vez. A gente fez amor até as quatro. Quando acordei ela já tinha vazado. Não teve beijo, só deixou recado. Café na cama é coisa do passado. Ela é princesa favelada, ela é bagaceira, mas também é delicada. Dominou meu mundo dando só uma sentada, tada, tada, aquela sentada. Ela é princesa favelada, eu apaixonado e ela tá desapegada. Eu quero romance, ela só uma sentada, tada, tada, aquela sentada. Ela é princesa favelada, ela é bagaceira, mas também é delicada. Eu quero romance, ela só uma sentada, tada, tada, aquela sentada. Marcos no sax, arrebenta, garoto. Todo mundo sabe quem é ela. Ela acha que não. Ela acha que...